corações, conforme minha vontade. Antes de você nascer, eu já estava te guardando com cuidado. Quando flechas tentam te atingir, sou teu escudo e proteção. Jogam pedras para te ferir, mas eu te protejo com as minhas mãos. Alguns ficam de longe só observando você, desejando o teu insucesso pra te ver sofrer. Só que eles esquecem que sou teu de longe e de perto. Marquei esse momento pra dizer que eu estou cuidando de cada detalhe. Eu estou Pastor Walter Souza. Já estamos aqui de volta pela Anguera FM 104,9 e o programa A Hora da Bênção. Bênção de Deus para a vida de todos nós. Louvado seja o nome de Jesus, pela fé que o Senhor colocou na nossa vida, na nossa alma, no nosso coração, para receber dele a vitória. A fé é a certeza das coisas que você está esperando. Deus é poderoso para trazer a concretização, a materialização daquilo que você espera nele pelo poder da fé, no seu poder e na sua palavra. A fé poderá ser edificada se você receber esperança por intermédio da palavra de Deus, por intermédio da pregação do Senhor. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, a palavra forte, a palavra tremenda, a palavra que nos ensina a nos apossarmos das bênçãos do Senhor e das vitórias do nosso Deus para conosco. Nos fala a sua palavra que ele deixou tudo escrito para o nosso benefício, para o nosso entendimento, para o nosso conhecimento, porque conhecendo e crendo, o Senhor vai estar liberando a sua bênção para com a nossa vida, para com a nossa família, para com as nossas mãos, pelo poder de Jesus Cristo. Ele é poderoso para fazer a obra. Nós podemos crer, podemos confiar, podemos esperar. Tudo é possível para aquela pessoa que crê que verdadeiramente o Deus da palavra, o Deus das Escrituras, é o Deus da consolação, é o Deus da alegria divina, é o Deus da alegria eterna e que tem poder para nos abençoar poderosamente. Não importa a situação difícil, se você se encontra desencorajado, Jesus Cristo é poderoso para trazer para a sua vida a coragem do poder do Senhor, a coragem, a unção do Espírito Santo pela sua palavra de ânimo. A palavra de Deus é poderosa para afastar o desânimo, para afastar o desespero. Creia e você será poderosamente abençoado. Creia e você verá a glória do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus e pelo poder da sua fé na palavra dele, que o Senhor venha te levar sempre ao triunfo pela graça e a grandeza de Jesus Cristo e que assim seja para sempre. Amém, Jesus. Se a fúria do inimigo